Eu vejo em seu rosto que você tá mal. Eu não tô entendendo. Tá sendo duro com você. Tenta resolver. Vi a última foto que você postou da festa que você foi com os seus amigos. Modéstia à parte, deixa eu te dizer, tá faltando verdade em você. Fez a legenda pra me provocar. Botou viva la vida, hashtag solteiro, mas esqueceu de especificar que no final da festa ligou e pediu pra voltar. Sua felicidade ainda não me convence. Você posta que tá feliz, só que foto mente. Conheço seu sorriso, ele tá diferente. Você posta que tá feliz, só que foto mente. Eu vejo em seu rosto que você tá mal.